João da Frente, FM Estéreo da Comercial, até às 3. Frente no ar hoje, o Lista Rebelde 164, Fields of the Nephilim, Moonchild, de novo na liderança. Of the truth, an eye for an eye and a tooth. 13, a FM Estéreo da Comercial, a Lista Rebelde 164. Naturalmente a desfilarem os do topo, Fields of the Nephilim, Nick Cave and the Bad Seeds, Diamond Galas, Felt e Band of Susans. De imediato também os premiados desta semana pelas discotecas Motor e Bimotor. Para Lisboa, discoteca Motor, Sónia Almeida de Lisboa. Quanto à Bimotor do Porto, José Miguel Gomes, da Cidade Invicta. Prémios assim recebidos apenas a partir da semana que vem. Thank you. som da frente. FM Estéreo Comercial, o direito à diferença. Primeira hora, som da frente, FM Mistério da Comercial até às 3, em desfile da lista rebelde número 164. Passaram já os 5 da frente, do 6º ao 10º vão os Psychedelic Furs, Go Betweens, The Sears, Red Lorry, Yellow Lorry e Throwing Muses. Os Gooby Twin Sears, Red Lorry, Yellow Lorry e Throwing Muses, os 10 da frente da Rebelde 164. Johnny left home and the light is dry. Jump to the sky with the four winds blowing. shot the mother dead, left the children crying. But it can't happen here, you know the old man said. Just not a problem here, not like the USA. When the rain came down, Johnny pulled into town. It can't happen here, the old man said. Body. enquanto os premiados da lista Rebelde, anunciados aos pares todas as semanas, são o apoio das discotecas Bimotor à lista Rebelde e ao Som da Frente. Hoje ainda, e como já é hábito também, prémio Interruptor, por enquanto o apoio da Ama Romanta. Envio ao domicílio, esperamos que em breve, para Espinho, Luís Miguel e Feijão Lopes. Quanto ao Interruptor, já daqui a pouco.